Garoto, ei, beleza? Quero te dizer. Cameron Carson? Taking records. Garoto, quero te falar. Aquele beijo que tu me deu me fez disparar. O calor sumiu, foi de matar. Não aguento mais parar de sonhar. Quando de novo vou poder tocar, sentindo seu aroma no ar. E você me descendo pra me amar, pra me amar. Vem agora. Quero te dizer que você é louco, meu amor. Você chegou, me chamou, me agarrou e me amou. Agora sim estou em teus braços, apaixonada. Tenho que te dizer. Garoto, me ama, me leva pra cama. Sou sua com certeza. Você é minha fortaleza. De amor, de amor, amor. Vai! Olha que garoto, quero te falar. Aquele beijo que tu me deu me fez disparar. O calor subiu, foi de matar. Não aguento mais parar de sonhar. Quando de novo vou poder estocar, senti o seu aroma no ar. E você me descendo pra me amar, pra me amar. Meu amor, vem sem caô. Aqui na voz soltando o som, batendo o tamborzão. Quero ver você ficar no chão. Vai! Olha que garoto, quero te falar. Aquele beijo que tu me deu me fez disparar. O calor subiu, foi de matar. Não aguento mais parar de sonhar. Quando de novo eu vou me estrugar, sentindo assim o aroma no ar. E você me destina.